Amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Do livro O Consolador, lemos uma pergunta e em seguida temos a resposta do Espírito de Emmanuel. Eis a pergunta: as leis da gravitação são análogas em todos os planetas? E Emmanuel responde pela mediunidade de Chico Xavier: as leis da gravitação não podem ser as mesmas para todos os planetas, mesmo porque, em face da vossa evolução científica, já compreendeis que os princípios newtonianos foram substituídos, de algum modo, pelos conceitos da relatividade, conceitos esses que, por sua vez, seguirão igualmente o curso progressivo do conhecimento. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 4 de junho, uma linda manhã do outono brasileiro em Santa Bárbara do Oeste. Amanheceu um dia gostoso, um pouco frio, muito interessante para fazermos um trabalho com amor e com carinho para você nessa manhã. Hoje temos sempre na técnica o nosso Vinícius, fazendo um trabalho excepcional, e na recepção a Inês. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. E no exercício de reflexão de hoje, eu tenho trazido sempre textos, pequenos textos, do livro Emmanuel, que é o quinto livro de Chico Xavier, também escrito pelo Espírito Emmanuel. E esse livro, ele é variado, ora ele apresenta um texto, uma crônica, ora uma pergunta e uma resposta. E dessa vez eu trouxe uma pergunta e uma resposta, e no final eu fiz o meu comentário. Pergunta feita a Emmanuel: o espaço e o tempo serão apenas forças viciosas do intelecto? Ou terão uma expressão objetiva no esquema da realidade pura? E neste último caso, quais serão as relações fundamentais entre espaço e tempo? E Emmanuel assim responde, e eu peço a você que nos ouve prestar bastante atenção na resposta de Emmanuel. Diz Emmanuel: no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos da sua existência. As figuras, em cada plano do aperfeiçoamento da vida, são correspondentes à organização através da qual o espírito se manifesta. E eu fiz o meu comentário em cima desse texto, procurei ver com detalhe algumas expressões que sobressaíam desse texto de Emmanuel e escrevi o seguinte: tempo e espaço não têm expressões objetivas no mundo espiritual. Nossa realidade terrena está inserida num contexto próprio, onde essas coordenadas foram concebidas pela inteligência e pelas percepções do homem terreno. Fora da vida terrena, esses conceitos se modificam e se ampliam em concepções ainda não imaginadas e não presumidas. Quase tudo ganha dimensões inusitadas na realidade do espírito. Essa compreensão da vida e das leis que nos regem estão subordinadas a, entre aspas, é uma frase do Emmanuel, a organização através do qual o espírito se manifesta, fecha aspas. Tal afirmativa nos faz compreender que o corpo físico por onde nos expressamos interfere no entendimento das leis que nos regem. Tudo é uma questão de ponto de vista, da maneira como vemos e do sentido que damos ao que percebemos. Portanto, o entendimento da vida e das leis que regem essa mesma vida em nosso plano de ação não podem permanecer enclausuradas em conceitos eminentemente físicos. Toda compreensão se modifica e se amplia se dispomos de condições mais sutis e de sentidos mais aperfeiçoados. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Parabéns ao Geraldo, ele retratou em palavras inteligíveis, né, aquilo que os espíritos falam a respeito. Concordo plenamente. Eu só estudei para saber se você ia falar alguma coisa errada aqui para corrigir. Como você falou tudo certinho, eu concordo. Então, eu só quero dividir com vocês uma alegria minha especial no dia de hoje, que ontem eu comprei passagem pela Azul para o dia 7 de julho, que eu não estarei aqui com vocês no dia 10, porque eu vou ver a minha mãezinha, que ela completa 100 anos de idade. A semana passada ela teve uma pneumonia, nós demos uma bronca nela. Disse, não. Só depois dos 100. Aguarde, né? Um pouco. Aguarda mais um pouco, né? Então, com muito prazer, um prazer imenso, muita gratidão, né? Nós estaremos no mês de julho comemorando o centenário da minha velhinha. Bom dia a todos. Que ela seja abençoada. Como é que ela chama, Luiz? Zoe. Zoe. Que a dona Zoe receba um grande abraço do programa Visão Espírita. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, Vinícius, bom dia, Inês, que está lá no telefone, no 34635068. Bom dia a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo nosso aplicativo através do União Rádio Web, que você pode baixar o app no seu celular, tanto Android quanto iPhone, você tem o IAO lá, do iPhone, você pode baixar o aplicativo para você ter um acompanhamento constante conosco. Nós temos outros horários durante a semana que nós retransmitimos este programa e no final a gente posta lá no nosso Facebook, tá bom? Meu amigo Geraldo, eu tenho estudado bastante vários conceitos, filosoficamente falando, e espaço e tempo entra nisso também, né? E realmente, acredito tranquilamente no que você falou, porque todos os conceitos que nós, homens, adotamos são humanos, né? Só isso, né? Não é nada mais do que isso. Quando muito, nós temos uma inspiração espiritual de um humano já desencarnado, mas realmente concebemos, você vê que antigamente, antes do relógio, a coisa era programada em cima do sol, né? O sol aparecia, eu levantava para trabalhar, o sol ia se pôr, eu parava de trabalhar, eu ia para a minha casa. E o tempo era medido de uma forma realmente muito diferente do que é medido hoje. E às vezes eu tenho escutado algumas pessoas comentarem, assim, e vêm comentar comigo várias vezes, por sinal, nossa, como o tempo está passando depressa, né? Não sei se você tem ouvido essa frase, eu tenho ouvido bastante essa frase. O tempo não tem como passar mais rápido ou mais depressa. Esse tempo que nós estamos falando do relógio, ele é um tempo marcado e medido, né? Mas a percepção da passagem desse tempo mais rápido ou mais devagar, ela é de cada um. Talvez se alguém inventasse um relógio hoje, ele fosse muito mais rápido do que ele é hoje. Talvez o ciclo do dia fosse diferente até, porque as pessoas têm essa ansiedade das coisas. Mas até em cima disso eu gostaria de falar para as pessoas, desacelerem um pouco. Não precisamos ser tão acelerados. Nós precisamos ter um pouco mais de contemplação, um pouco mais de meditação. Não acreditem que o tempo acelerou. Acredite que você está numa sensação de urgência com as coisas, e essa sensação de urgência cria ansiedades, dá problemas físicos, orgânicos, espirituais e mentais. Então vá fazendo uma coisa por vez, não pega muita coisa para fazer. O trabalho sempre vai estar aí, alguém vai fazer, calma, fica tranquilo, deixa o tempo passar. E há uma outra questão que é a falta de, que eu associo muito a isso, que é a falta da sensação de felicidade em relação ao tempo. Então, até, por exemplo, criou-se uma frase, a happy hour, que é a hora feliz, né, traduzindo do inglês, que normalmente é no final do dia ou no final da semana. Quer dizer que a semana inteira e o dia inteiro do trabalho foi uma coisa ruim. Então você precisa daquele horário. Então aí o seu tempo vai passando muito mal mesmo. Então trabalhe no que você gosta, faça o que você gosta, seja a hora feliz, a hora que você acorda, a hora que você chega no trabalho, a hora que você para para almoçar. Aprenda a dosar o seu tempo. E seja outra, uma happy life. Happy life, ter uma vida feliz, né? Não é só uma happy hour. Seja feliz a vida toda, mas é uma escolha. E desacelera. O tempo vai passar. Você não tem que ficar também, hoje que esses smartphones da vida, essas Facebook, parece que as pessoas estão viciadas em informações. Só que são informações desconexas. Elas pegam assim uma informação aqui, outra aqui, e daí quando ela vê, passou o dia, ela assumiu, recebeu. Nem sabe para que serve, mas um dia ela pode querer saber, numa conversa. Mas para que isso, gente? Que loucura! Se dedica a algum assunto, se entrega para conhecer um assunto. Nós temos um monte de encarnações pela frente. Calma, tudo vai dar certo. Quando eu escolhi esse texto do Emmanuel, eu fico folheando ao acaso o livro e parece ao acaso, mas parece que a página cai e se encaixa dentro daquilo que é a Gênese, que nós vamos estudar. Eu tenho procurado fazer aqui, até comigo mesmo, com o Luiz, com o Alan e com você que nos ouve, instigar a busca de algumas coisas. Há uma tendência natural de todos nós nos acomodarmos. Isso é quase que instintivo. Você se acomoda dentro de um conceito que naquele momento lhe satisfaz. Mas o tempo vai passar e você vai ver que aquilo é pouco. Então eu instigo a buscar mais. Quando eu coloquei esse texto, o meu objetivo é nós sairmos da caixinha, botarmos a cabeça para fora e ver, olha, existem outras maneiras de ver. Existem outras compreensões. E o que me surpreende, esse livro foi psicografado em 1940. Não existia relatividade. Não, existia, foi em 1903 e 4 Einstein, né? O Einstein fez a relatividade em, acho que dia 1915. Pode pesquisar, Ana. Pode pesquisar. Mas nessa data, Emmanuel já era evoluído, né? Já era evoluído, né? Então, o Einstein foi no começo do século, 1915, 10, pode reparar aí. Boa chance. E aí, a sensação que esse texto nós encontramos ontem na Folha de São Paulo, foi escrito ontem, né? De tão atual. Então, a gente percebe que aqueles escritos maduros de espiritualidade, parece que eles duram mais, eles cabem mais no tempo das nossas necessidades. Então, que a gente possa pensar que existem outras condições, outras realidades, outras situações que estão na vida para nós descobrirmos e percebermos. Muito bem, são 9 horas e 46 minutos, sempre lembrando que o programa Visão Espírita é um incentivador do estudo, da pesquisa, da busca, do questionamento. Nós gostamos quando surge a pergunta, o questionamento, encostar a gente na parede. Isso é bom, a gente cresce, você cresce, todos nós crescemos. Por isso que nós somos partidários e fazemos a propaganda de desenvolver em cada centro espírita grupos de estudo, de questionamento, de pesquisa. É assim, é uma das ferramentas do crescimento do grupo espírita. Peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, lendo o livro Vinha de Luz, hoje no seu capítulo 112. Como estamos falando de ciência, do tempo e espaço, o capítulo de hoje é Ciência e Temperança. Capítulo 112 do livro Vinha de Luz. E a ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. Pedro 2, capítulo 1, versículo 6. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Só aqui já dava para parar, né? Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá, semelhantes expositores do saber, nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da Terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar, como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Em suma, fazer as coisas com equilíbrio. Nós já comentamos aqui outras ocasiões, quando eu tinha lá os meus 10 anos, não havia divórcio, não havia separação legal. Existiam mulheres e homens divorciados. O percentual daqueles casais que chegavam ao desquite, né, que era o termo usado na época, não girava em torno de 2, 3%. Né? Então, esses casais, eles necessitavam de um mecanismo legal que pudesse regularizar as situações deles. Por quê? Porque quando você falava que uma mulher era desquitada, era quase que sinônimo de que aquela mulher era uma prostituta. As pessoas se achavam no direito de, em se tratando de uma mulher desquitada, dar em cima. Então, era um assunto muito mal digerido pela sociedade. E realmente todos concordavam que precisava de um mecanismo legal para dar cidadania às pessoas que tivessem que conviver com essa situação. E surgiu o divórcio, tão polemizado, tão discutido, tão combatido. Mas exatamente porque a humanidade ou nossa sociedade não a estava preparada para essa liberdade que vinha ajustar uma situação que provocava certo desconforto para 2, 3% da população, nós vimos o nu que deu. Com a instituição do divórcio, que deveria ser para regularizar, para amenizar a situação daqueles que eram desquitados, a população entendeu que com o divórcio você não precisava mais ter cuidado no casar. Por quê? Porque você poderia fazer de qualquer jeito e depois dava para desmanchar. E aí nós caímos numa estatística que hoje fala em torno de 30% dos casamentos. Né? E fora os casais que o cara já está no quinto divórcio. Então o que, que acontece? É exatamente a nossa falta de temperança. E a nossa falta de misericórdia. Né? Todos esses elementos juntos. Então, em todos os pontos onde nós agimos e nos comportamos com a falta desses elementos que Emmanuel menciona aí, o erro se fará. Agora, como a humanidade está em evolução, eu acredito que a humanidade aprenderá a utilizar esses mecanismos de forma equilibrada e o casamento volte ao nível onde ele perdure e os casos de divórcio girarão em torno de 4, 5%. Eu achei um texto muito bacana esse texto, porque há pouco tempo até eu vinha conversando com um rapaz e ele falando que o conhecimento tinha que ser de uma forma mais distribuído e mais divulgado e tal, né? Eu falei, não, realmente eu concordo com você. Mas conhecimento sem base é problema também. Então é necessário que a gente desenvolva uma base para você poder abrir a mente das pessoas. Porque você dá conhecimento para uma pessoa que não desenvolveu ainda valores morais, é muito sério. Então o que nós estamos mais vendo agora, pegando até o gancho que o Luiz comentou, é um aprendizado de comportamento moral. Ainda muito, muito difuso e ainda muito rudimentar, né? Mas não é o momento do grande conhecimento filosófico, não é ainda o momento de abrir muitas mentes, porque a gente já viu aí, por exemplo, só para ilustrar, um Einstein com muito conhecimento, com pouca moral, o que fez na humanidade, e assim nós vamos poder pegar outros exemplos. Conhecimento sem moral é muito complicado. Então, seguindo a esse conceito do Emmanuel nesse texto, né? Olha só, quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Então, o que acontece? Não adianta só você conhecer alguma coisa, você tem que conhecer, mas com princípios, com base. Você tem que desenvolver uma estrutura psicológica, moral, antes de dar conhecimento. Porque o conhecimento sozinho, ele estoura muita coisa. Ele cria bombas. Veja, haja vista, olha a outra... Coreia do Norte. Coreia do Norte, cheia de conhecimento tecnológico, do jeito que estamos aí. Olha, um Einstein, ele desenvolve uma teoria da relatividade... E igual a MC ao quadrado, ele consegue chegar a essa fórmula da energia e isso vira o quê? Uma bomba atômica para dizimar duas cidades no Japão. Então, só o conhecimento sem moral é assustador. E nós temos que tomar muito cuidado, está aqui também nesse alerta de Emmanuel, que muitas vezes a gente quer pegar o conhecimento e enfiar na cabeça do outro através da pancada. E a gente está constrangendo uma consciência que muitas vezes ainda não tem base emocional para suportar aquele conhecimento. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas quanta gente aí frequentando isso, aquilo. A gente pode não concordar onde a pessoa frequenta, mas a gente tem que imaginar que às vezes o que a mente dela permite é aquilo ali. Se você tira aquilo lá, inclusive você tira o chão dela. Você tira o que a sustenta no mundo. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com essa questão de conhecimento e moral. Precisa ter equilíbrio. É interessante como cada um desperta um viés desse entendimento. E é importante que a gente reflita no que o Luiz diz, que o Alan diz. E eu também entendo que o conhecimento chega para nós... absorvermos esse conhecimento. Hoje, as teorias de Einstein, relativas à relatividade, não são apenas ligadas à bomba atômica, estão ligadas a muitos outros conhecimentos nos desdobramentos da física moderna. Agora, o que o Alan falou, eu achei muito interessante. Seria bom se, junto com a informação técnica científica, houvesse também um amadurecimento emocional, um progresso, uma estabilidade emocional. Porque o que a gente vê, muitas vezes, é alguém detentor de grandes conhecimentos de alguma área, física, química, matemática, filosofia, qualquer coisa, e não ter um equilíbrio emocional. Com certeza ele vai vivenciar menos e vai passar menos o que ele sabe. E tudo isso que a gente colocou, mais uma vez... a gente joga para o livro central, que é a Gênesis. E vocês vão ver, daqui a pouco nós vamos ler, como Jesus, no livro A Gênesis de Kardec, ele consegue associar esse conhecimento científico com um sentimento de bondade, de misericórdia e de piedade. Basta ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, que Jesus é muito mais do que imaginamos. Uma ocasião, conversando com uma ouvinte do nosso programa, eu percebi que a forma como nós passamos esse conhecimento que nós temos está bem equilibrada, está bem boa. Essa mulher usou uma expressão assim: olha, é impressionante, vocês parece que abrem a cabeça da gente e colocam as coisas lá dentro. Aquilo para mim revelou uma informação importantíssima. Era uma pessoa simples e ela estava nos dizendo exatamente o seguinte: vocês falam de uma coisa complexa de uma forma simples para que a gente possa entender. Né? Então, continuemos nessa prática, porque estamos no caminho certo. Muito bom. Alan, você tem informações do Facebook ou não? Sim, passamos aí de 2.800, estamos com 2.804 curtidos, inclusive mais meia dúzia essa semana. Eu tinha pedido dois e veio meia dúzia, que beleza, né? Três vezes mais. Estamos aí chegando nos 3 mil, né? Quem sabe até o final do ano, porque eu estou indo modicamente com essas ideias, a gente chega em 3 mil curtir. Mas lembrando que essas pessoas que curtem, não só curtem, mas ouvem também o programa. Essa semana mesmo, três pessoas em situações diferentes vieram me falar do programa Zona Espírita. Então, a gente percebe que o trabalho vai se difundindo e vai chegando... E eles falam do programa de domingo? De domingo. Principalmente, né? Principalmente de domingo. Que é mais antigo, né, Geraldo? É. E assim, eu gostaria que você que nos ouve, né, isso é um pedido carinhoso que faço, que tem em Facebook... Entre lá no nosso programa Visão Espírita, entra lá. Você tem como compartilhar a página para curtir para outros lugares, né? Você tem como fazer o compartilhamento do nosso programa com seus amigos. Se o programa é bom para você, por que que não é bom para o seu amigo? Então você vai lá, convida o seu amigo a curtir a nossa página. Dois amigos que fizeram isso em duas ocasiões, um veio 50, depois o outro veio mais 60 pessoas, e pessoas dessas que vieram, que hoje nos ouvem, nos acompanham e compartilham as nossas conversas, as nossas ideias e o nosso programa. Então, assim, essa é uma ajuda que você dá. Segundo, acho que é o próprio Emmanuel, né? O maior bem que a gente pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Porque você vai atingir mentes que muitas vezes estão precisando dessa luz. Vínhamos no carro conversando eu com o Luiz mesmo, uma pessoa que não era espírita e agora se ligou ao Espiritismo por uma necessidade, né, Luiz? Sim. Aliás, é o caminho normal daqueles o que... O bem, nós... pelo amor ou pela dor, né? É isso aí. Mas a dor ligou. Agora, se você puder convidar uma pessoa pelo amor a estar na doutrina antes de chegar a dor, né, a vida dela, porque melhor, né? É natural que na nossa encarnação a dor e a paz se alternem. Então, se ela puder chegar no Espiritismo na paz... Ela se prepara para a hora que chegar a dor, ela tem munição para dar conta do recado. É, uma coisa que hoje nós poderíamos iniciar, qualquer pessoa que quiser receber, nós mandamos fazer um decalquezinho com propaganda e endereço dos programas radiofônicos que a gente promove. Se você quiser receber esse decalque, é só você mandar uma carta com o seu endereço. E dentro da carta, você mandar um envelope selado para retorno. Aí a gente manda aí uma cartela fazendo propaganda do nosso endereço de todos os programas que realizamos. Olha, eu acabei de falar e o Luiz Eckstein compartilhou a nossa página. Isso, então, o Luizão, ele participa do estudo de sexta-feira. Na Seara Espírita Renascer. Um abraço para você, Luizão. Obrigado. Agora, além disso, se você for lá na sua página, entrar no Programa Visão Espírita e convidar os seus amigos, tem lá, convidar amigos. É uma forma de apresentar o nosso programa. Você vai apresentar o nosso programa para um monte de gente, porque você apresentando para o seu amigo, ele vai olhar com outros olhos do que a gente apresentando para ele que não o conhecemos. Então, colabore e convide os seus amigos. E eu vou chegar em casa, vou, se vocês permitirem, pegar esse textinho e colocar no nosso programa Visão Espírita lá no Facebook, essa introdução. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas usados. Também da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio, ligue pelo telefone 3468-3711 e Pet Life Clínica Veterinária na rua General Osório 287, centro de Santa Bárbara do Oeste, atende pelo telefone 3628-8700. 10 horas e 5 minutos, quase 6, e estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro A Gênese. Um livro de Kardec, faz parte da sua codificação, que veio à luz no ano de 1868 em Paris, na França. E estamos no seu capítulo 17, Predições do Evangelho. E se vocês prestarem atenção, tem todo um contato com aquilo que nós já lemos anteriormente, falando sobre predições do Evangelho. E hoje, aliás, esse capítulo são várias passagens de Jesus que ele antecipa fatos que não haviam acontecido. Isso foi fato, foi comum, aconteceu, foi registrado. E aqui eu vou fazer a leitura, é pequena coisa, do que aconteceu com Jesus e como entender esses fatos à luz da razão, à luz da doutrina espírita, à luz do bom senso e da ciência. Morte e paixão de Jesus. É muito interessante a gente ler o que está escrito aqui no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9. Todos ficaram admirados do grande poder de Deus. Aquelas pessoas que conviviam com Jesus, ele fazia curas, fazia tantas atividades que impressionavam que todos se maravilhavam e achavam que ele era o Filho de Deus. E estando todos presos de admiração pelo que Jesus dizia, disse Jesus a seus discípulos: guardai bem nos vossos corações o que vos digo. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Mas os apóstolos não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-la a respeito. Jesus falou uma frase objetiva. Um pouco de temor, um pouco de receio, um pouco de inibição, eles não queriam interrogar. E eles não entendiam aquela subjetividade, aquela linguagem oculta, essas figuras de linguagem. E aí segue o texto, agora no Evangelho de Mateus. A partir de então, começou Jesus a revelar a seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, que aí tinha de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que tinha de ser morto e de ressuscitar ao terceiro dia. Então trouxemos aqui um pequeno texto de Lucas, um pequeno texto de Mateus. E aí agora voltamos a Mateus novamente. Estando na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Estes lhe darão morte, e ele ressuscitará no terceiro dia. O que os afligiu extremamente. Quer dizer, diante de uma revelação tão chocante, ficou todo mundo pasmo. Mas continua Mateus escrevendo: indo Jesus a Jerusalém, chamou da parte seus 12 discípulos e lhes disse. Quer dizer, então está registrado em Lucas, e o curioso é que esses evangelhos foram feitos em tempos diferentes, em lugares diferentes, por pessoas diferentes. E as duas histórias são iguais. Em Mateus registra-se um fato semelhante ao que Lucas escreveu. Vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com zombaria, o açoitem e crucifiquem, e ele ressuscitará no terceiro dia. Quer dizer, ele está fazendo uma premonição, uma previsão. Ele está dizendo que vai acontecer um fato que ainda não tinha acontecido. Segue o Evangelho agora voltando para Lucas. Em seguida, tomando de parte os 12 apóstolos, disse-lhe Jesus: eis que vamos a Jerusalém. E ele repete a mesma história. Os profetas escreveram, olha que interessante, vamos a Jerusalém, e tudo que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai cumprir-se. Porquanto ele será entregue aos gentios, zombarão dele, açoitá-lo-ão e lhe escarrarão no rosto. Depois que o tiverem açoitado, matá-lo-ão, e ele ressuscitará no terceiro dia. Mas os discípulos nada compreenderam disso. Aquela linguagem lhes era oculta e não entendiam o que ele lhes dizia. E aí no final, tendo concluído todos esses discursos, Jesus disse a seus discípulos: sabeis que a Páscoa se fará daqui a 2 dias e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram na corte do sumo sacerdote chamado Caifás. E entraram a consultar-se mutuamente à procura de um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. E entre esses escribas e sacerdotes, eles conversavam entre si assim: é absolutamente necessário que não seja durante a festa, para que não se levante qualquer tumulto no seio do povo. Então já se estava tramando a sua prisão. E esse final é muito interessante. No mesmo dia, alguns fariseus disseram a Jesus: vai-te, sai desse lugar, pois Herodes quer dar-te a morte. E Jesus respondeu: ide dizer a essa raposa: ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes, hoje e amanhã. No terceiro dia, serei consumado. É, então aí você veja quanta informação. Né? Todos nós sabemos que nós somos filhos dos nossos pais com relação ao nosso corpo. Os nossos corpos foram gerados pelo nosso pai e a nossa mãe. Então esse é o filho do homem e é o que Jesus estava entregando para a crucificação. O filho de Deus é aquele ressurreto, aquele que surge após a morte do corpo físico, se liberta do corpo físico. Esse é o filho de Deus. Então Jesus estava pura e simplesmente completando todo um processo que se iniciou 700, 800 anos com os profetas, que eles cantaram a bola, dizendo que já estava programado na evolução da humanidade o aparecimento de Jesus, a sua pregação e a sua morte na cruz. Nós já comentamos aqui em outras ocasiões aquele salmo de Davi: Deus meu, por que me abandonaste? E Jesus, pura e simplesmente, quando expressa essa frase, não é porque ele se achava abandonado por Deus, que a igreja distorceu e disse que Jesus ali estava na condição de humano e por isso então ele estava subjugado pelos pecados da humanidade de ontem, de hoje e do amanhã. Então você vê como o homem, sem inspiração e sem ligação com Deus, como ele inventa besteira. Né? E pior que essas besteiras ficam por séculos e séculos sendo repetidas pelos povos. E sendo que esses homens, a responsabilidade deles seria divulgar a verdade. E no entanto implantam no seio da humanidade coisas absurdas, coisas assim sem nexo e sem o menor sentido. Então, um fato simples: os profetas anunciaram, porque eles estavam fazendo uma profecia. Jesus já sabia, porque ele veio com um programa e ele tinha consciência desse programa, e os fatos se consumaram. E ele ressuscitou no terceiro dia. E, através desse programa, nós, 2000 anos depois, estamos falando do seu evangelho. Então você vê que programa maravilhoso, que na hora parecia que Jesus era um derrotado. E essa sensação se fez por 3 dias, quando se cumpriu aquilo que os profetas já tinham falado, aquilo que Jesus já tinha repetido, e eles não entenderam. Eu fiquei refletindo nesse texto do livro de Kardec, no livro Gênesis, e eu li todo o capítulo. São vários os fatos com Jesus revelando essa predição, essa presciência, essa previsão. Mas não é só com Jesus. Com várias pessoas da nossa convivência, isso acontece. Num tom maior, num tom menor, numa dimensão maior, numa dimensão menor, isso acontece todos os dias. Gostaria de chamar a atenção para essa colocação que o Kardec coloca aqui de Jesus, mas isso acontece com cada um de nós. Isso é uma condição do ser humano encarnado. Ele tem a possibilidade dessa predição. Isso é um fenômeno comum, não foge às leis naturais. Isso seria o primeiro comentário. Isso é um fenômeno plausível, aliás, muito comum no nosso meio. Mas referindo-se a Jesus, o que chama a atenção é o detalhe. Ele descreve: eu vou ser preso, eu vou ser humilhado, vou ser morto e ressuscito no terceiro dia. Isso ganhou força e ganhou notoriedade quando de fato aconteceu. E isso não foi uma previsão, foram centenas de previsões de Jesus acontecendo isso. E aconteceu coisas semelhantes com outras pessoas. no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar isso acontece. Nós é que estamos desatentos e não percebemos que esses fatos estão ao nosso lado, ou às vezes você mesmo faz uma predição sem perceber que fez. E aquilo de fato acontece. Muito bem. Tudo isso chama atenção para um ensinamento, para as lições que estamos tendo ao estudar esse capítulo de Kardec. Em algum momento dos estudos passados, em um livro estava escrito o seguinte: o que para nós, nesse momento que estamos inseridos na vida na Terra, é o futuro? É uma pergunta que eu lanço. Será que por uma outra inteligência esse futuro não será o presente dela? Considerando que tempo e espaço têm todas essas variações de entendimento, de percepção, de leitura. Então, essa condição de Jesus de fazer a predição, a previsão, não é uma mágica. Jesus não estava derrogando as leis da natureza, ele estava cumprindo as leis da natureza. Nós sabemos alguma coisa das leis, mas com certeza tem muito mais que não sabemos. Então, quando algo foge ao conhecimento convencional, nós dizemos que é um milagre. Não é milagre. Assim como os índios, quando viram o álcool pegar fogo, era um milagre. Para eles era um milagre, mas porque eles eram ignorantes naquele assunto. Uma vez dominado o assunto, ele deixa de ser milagre. E a mesma coisa com as predições de Jesus. Naquele momento, é um milagre. Não é milagre. Isso aqui Jesus pode fazer, eu posso fazer, e você que está nos ouvindo também pode acontecer com você também. Aliás, acontece. A gente é que não está muito atento e não percebe. E aí o Alan falou uma frase que eu vou guardar para mim: nós estamos viciados na informação. Nós precisamos ficar viciados no bem, na bondade, na fraternidade, no desejo de ajudar o próximo. Aí esses fatos se tornarão mais visíveis, mais perceptíveis. Eu acho que tudo isso forma uma base para o entendimento da vida num plano maior. Agora, vamos trocar ideia, vamos ouvir o Alan, depois ouvir o Luiz novamente, a gente vai trocando informações. Geraldo, eu acho que esse assunto, rapaz, o Luiz abordou bem, você fez uma boa complementação aí. Eu vejo ele como uma coisa normal e natural. Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas dão muita ênfase a esse tipo de fato, justamente por falta de compreensão, de buscar o conhecimento. É notório, a gente pode perceber o futuro nos nossos filhos, por exemplo. Você começa a perceber um comportamento dele, e você fala assim: se você continuar assim, você vai chegar lá, nesse ponto. Você não precisa ser um grande adivinho para adivinhar coisas que vão acontecer no futuro. É só você ter um pouco de experiência, dedução, e prestar atenção e deduzir. É a lógica. Você olha e fala: bom, se esse cara continuar correndo com o carro a 180 por hora nessas estradinhas nossas aqui, ele vai bater o carro. Fala: se você continuar assim, você vai morrer num acidente de carro. Aí morre e fala: nossa, você é bruxo, rapaz. Como que você adivinhou que ele ia morrer? Não fui eu que adivinhei. Ele se expunha muito mais do que o outro que andava dentro da velocidade. A probabilidade de acontecer com ele era muito maior do que o outro. Então a gente pode deduzir certas coisas. Agora imagina o que é um espírito puro estar entre nós. A gente pode fazer uma pequena brincadeira aqui, que é nós, no jeito que nós somos, ir morar num país ou num lugar onde só tem crianças de 3 anos de idade. Só crianças de 3 anos, não tem mais ninguém. É só criança. O que você vai ali fazer? Você vai adivinhar o futuro. Você vai falar: gente, se vocês continuam assim, vocês vão parar em tal situação. Mas precisa ser muito superior a eles para falar isso? Não. Então imagina Jesus, espírito puro, no meio de espíritos recém-egressos do planeta primitivo. Meu, é muito simples. E ele, a hora que ele faz cumprir as profecias, ele também, naquele momento, dá validade àqueles bons profetas. Ele fala assim: olha, eles foram os bons profetas. Se apoia nele. A construção do conhecimento não é minha, ela vem de antigamente. Os bons profetas já falavam. Ele mais dá validade não para ele provar qualquer coisa, e no meio de um monte de pessoas que só iriam acreditar se fossem cumpridas as profecias, porque eles acreditavam naquilo, naqueles profetas. Se ele fizesse contrário àquilo, ele não teria o crédito que ele teve para aqueles daquele momento. Então a gente tem que parar de ver a fantasia onde é uma coisa natural e simples, entendeu? É, cria-se muito o espetaculoso, o misticismo, né? Misticismo, é. Dá-se um colorido para um fato que é eminentemente natural. Natural. Todos nós temos, em grau maior ou grau menor. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, é isso que o Alan comentou. Quando nós desconhecemos alguma coisa, tudo é fantasioso, tudo é mistério. Por que que a doutrina tornou isso tudo mais natural? Pela revelação que fez dos fatos. Quer dizer, então você veja, existem pessoas que não conhecem o Espiritismo e se espantam com certos detalhes que você sabe que aquilo lá é comum. Aquilo lá é uma rotina e aquilo nada mais é do que o normal. E o grande ponto exatamente do trabalho que nós fazemos é isso. Divulgar para que as pessoas vejam a naturalidade com que é o Espiritismo. E a partir do momento que elas conhecerem, tudo isso some. Esse mistério, essa mistificação. Porque os ignorantes, ou aquelas pessoas que ainda ignoram, ainda continuam achando que o Espiritismo é portador do demônio. Entendeu? Então, aí você vai fazer o quê? Exatamente. Uma das coisas que eu estava pensando é exatamente isso. Quando você estuda a obra de Kardec, a obra coloca você dentro de um patamar de entendimento onde tudo isso que por outras pessoas é colocado como sobrenatural, para aquele que estuda, aquilo é natural. Isso é um fenômeno plausível no mundo e acontece em vários lugares. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 23 minutos. Eu acho que foi bom o papo, foi boa a conversa, só que permite a gente invadir muitas outras coisas e refletir nesses ensinamentos da doutrina espírita. E queremos que você que nos ouça, ligue para cá, faça a sua colocação, entre no Facebook, faça a sua pergunta. É assim que divulgamos a doutrina espírita. É, meu amigo, eu até queria aproveitar esse momento aí e falar que um amigo aqui nosso, que acho que não preciso falar o nome dele, ele questionou. Vamos explicar para todo mundo que às vezes pode ter mais gente ter entendido da forma que ele entendeu. E acho que é importante a gente esclarecer, né? Ele falou, então quer dizer que Einstein não tinha nem moral, nem conhecimento, por isso. Deixa eu ler a pergunta certinho como ele fez aqui, quer ver? Ó. Ele falou assim, devo ter me equivocado, entendi que Einstein teve muito conhecimento e pouca moral, é isto mesmo? E eu respondi para ele da seguinte maneira, falei, não, Einstein tinha moral e conhecimento pelo que lemos na história, não foi ele quem criou a bomba atômica, ele inclusive se lamentava de sua teoria ter dado início ao raciocínio que chegou à bomba atômica, o conhecimento sem moral que é o problema em qualquer ser ou época da humanidade. Tá? A percepção dele foi correta. Quando você falou, a impressão que deu foi mais ou menos isso, que Einstein criou uma coisa fantástica, né? E que não teve moral. Quer dizer, realmente faltaria o complemento do que você fez agora. É, que às vezes a gente também subentende isso, que todo mundo está entendendo como a gente está se expressando. Então, eu gostei de deixar claro isso. Einstein, segundo toda a história, era uma pessoa de uma conduta fantástica e um gênio. Aliás, quando você vê as referências de Einstein sobre Deus, são fantásticas. O que as pessoas fizeram com o conhecimento, então a gente podia falar assim, ó, o conhecimento na mão de pessoas imorais é o problema. E complementando o que o Alan falou, você lembra que na guerra foram criados sonares com o objetivo de detectar submarinos. Uhum. E no entanto, esses sonares foram os impulsores da maior salto de evolução que a nossa geologia teve. Né? Então, os fundos dos mares ficaram conhecidos e a geologia toda explorada em função dos radares. Por isso que os espíritos dizem que a guerra, inclusive, é utilizada de forma positiva. Todo mal, né? É isso. Quando a espiritualidade ela utiliza toda ação nossa, todo movimento nosso, para nos trazer progresso. é melhor que não aconteça a desgraça, mas se ela aconteceu por nossa atitude, que o bem venha. É isso aí. Né? Mas só para você ter uma ideia, eu não era espírita, eu era presbiteriano e casado com uma mulher espírita. E aí um dia eu resolvi no centro, que eu pensei assim, se eu vou lá tomar um passezinho, se eu tiver a mediunidade assim que nem a do Chico Xavier, aí eu vou desenvolver. Aí o que, que os espíritos fizeram? Dizem assim, não, é uma boa, esse bobinho aí tem umas qualidades, a gente vai aproveitar. Né? Então eles dão vazão à sua ignorância e depois canalizam você para o lado correto. E sempre lembrando em relação ao Einstein, que por ser um indivíduo que tinha uma inteligência muito acima da média, ele era diferente das pessoas, ele tinha um comportamento diferente. A gente se baseia na história, no que está escrito, e nem sempre aquilo reproduz exatamente a verdade. Mas até onde nós sabemos, Einstein, moralmente, era um espírito mediano, normal. Tinha uma visão muito interessante de Deus, mas o que ele se destacou foi na ciência. E ficava claro assim, a pujança do raciocínio científico e a parte moral, uma parte normal, moderada, um pouco mais esclarecida. Tanto que ele se mudou para a Alemanha, né? Da Alemanha para os Estados Unidos. Mas muito bem, são 10 horas e 27 minutos. Vamos lembrar que o programa Visão Espírita, ele paga esse horário na Rádio Brasil, que aliás somos muito bem recebidos aqui, mas nós precisamos da sua ajuda, porque mensalmente nós pagamos um valor. E precisamos, se você concordar, de um depósito identificado. A gente sempre cita 3 bancos, um de preferência, que é de Santa Bárbara do Oeste, e os outros 2 é um empréstimo da conta do Luiz Pessoa. O primeiro banco é o Banco Santander, agência 0210. Conta corrente 13-00-1714, dígito 0. Essa é a conta de preferência, faça um depósito identificado. As outras 2 contas, Banco do Brasil e Banco do Itaú, são de Piracicaba, do Luiz Pessoa. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Muito bom, meus amigos, Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Agora vamos para a música de boa qualidade que o Luiz escolheu, segundo ele. Hoje eu escolhi de excelente qualidade para você, Geraldo. Isso é uma homenagem a você. Então tá bom, vamos ouvir então. bem, meus amigos, essa linda música, é uma música de Ludwig van Beethoven, Moonlight Sonata, Luz da Lua. Eu estava comentando aqui, estávamos conversando, que o Beethoven realmente foi uma pessoa inspirada e trouxe, fez músicas maravilhosas. Pena que em sua época, durante a vida dele, ele não foi tão reconhecido. Ele foi mais reconhecido depois de sua morte. Aliás, é quase que uma constante. Por que você fala pena? Né? De repente ele teria se envaidecido e não teria produzido tanto. Sabe lá, não, mas assim, são músicas que nos elevam tanto o padrão de vibração, de sintonia. Eu acho que isso faz bem para todos nós. Vamos cultivar o estudo, ouvir a música clássica. Acho que se encaixa perfeitamente no programa Visão Espírita. Muito bem, meus amigos, isso agora com tanta harmonia, com tanta energia boa, estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. E nesse terceiro bloco estamos estudando um livro diferente, é o quinto livro da Terezinha Oliveira, Oratória a Serviço do Espiritismo, e num primeiro momento parece que não se encaixa muito em nossos propósitos. Mas à medida que você vai lendo e os assuntos vão surgindo, ele certamente vai contribuir para você que nos ouve, contribuir para nós que estudamos, para que a gente tenha uma visão mais crítica, mais real do que acontece nos centros espíritas. E que nós possamos ter uma participação ativa em palestras espíritas. Não podemos ir lá apenas para ouvir, é ouvir e dividir, e participar, e estar junto, e questionar também. E esse livro vai fazer a gente entender melhor o papel daquele que fala, e o que ele deve falar, e como nós devemos estar atentos no que ele falar. Já falamos sobre o expositor espírita, que é o capítulo 2, os tipos de expositores, e as qualidades que devem ter para usar a tribuna espírita. Hoje vamos falar sobre o conhecimento doutrinário e a conduta moral do expositor, e aí vamos adiante, passo a passo. Porque aquele que vai fazer a palestra, ele tem que ter um conhecimento doutrinário. Aliás, na própria pedagogia, nos estudos, aquilo que você consegue passar é muito menos do que aquilo que você sabe. Então, para que você consiga atingir um objetivo, você precisa se preparar para o assunto ao qual você vai falar. Por isso que tem que ter do expositor um conhecimento doutrinário. E a Terezinha faz uma pergunta: que ideias vamos divulgar dentro de uma palestra espírita? E eu vou fazer a leitura. Quando se fala em público, queremos atrair, interessar e convencer o que nos rodeiam para as nossas ideias. A Terezinha não destaca esse nossas ideias. Nas... Porque não são nossas, né? É. Nós é que emprestamos as ideias. Na seara espírita, porém, o objetivo ao falar em público é atrair, interessar, informar e convencer as pessoas sobre as ideias espíritas, para levar os ouvintes a agirem de acordo com essa orientação. Portanto, o expositor espírita tem de estar corretamente informado do conteúdo da doutrina espírita, conhecendo ao menos as obras básicas do espiritismo, que é a codificação de Kardec. Quando o expositor espírita não tem bom conhecimento doutrinário, pode ocorrer o seguinte: dar um sentido falso do que seja o espiritismo. Aliás, infelizmente, isso acontece. Dizer que a Terra é um vale de lágrimas, dar mais importância ao fenômeno mediúnico que à doutrina, provocar reações hostis ao espiritismo ou ao movimento espírita por fazer comparações ou referências infelizes a pessoas ou religiões. Se todo espírita deve estudar com afinco e sempre a doutrina que esposa, mais ainda o deve fazer aquele que se propõe a divulgá-la pela palavra. Mesmo o expositor que já conhece bem a doutrina espírita deverá continuar a estudá-la, buscando conhecer os assuntos, fatos e técnicas e atualizar-se constantemente, pois, entre aspas, quem expõe, se expõe, fecha aspas, e, entre aspas de novo, exercitar-se é aprimorar-se, fecha aspas. Neste curso, não temos, pois, o objetivo de ministrar estudos doutrinários, pois pressupomos que os que dele participam já se encontrem razoavelmente preparados para esse aspecto. O que, que vocês têm a dizer? Então, aí a Terezinha fala sobre o expositor espírita. E nós estamos falando para o público espírita. A intenção nossa foi exatamente essa, que o público aprenda a ser crítico. Né? Então aí a lição é muito clara. O expositor, às vezes, ele, quando não conhece a doutrina, ele passa conceitos errados. Se você também não conhece, aí ocorre o cúmulo. Você, por não conhecer, você absorve aquilo que ele passou de errado. E aí a coisa se multiplica. Além de ele entender errado, você passou a entender errado também. Achando que aquilo é espiritismo. Achando que aquilo é espiritismo. Daqui a pouco você vai estar citando aquilo, até citar na frente de alguém que conhece. E aí você vai dizer assim, mas isso aí eu ouvi no centro. Então você realmente ouviu no centro, mas ouviu mal. Né? Ouviu de uma pessoa que também não conhecia. Então você veja como é importante você conhecer a doutrina. Pelo menos o Pentateuco espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses cinco são básicos. E se você entrar na internet, a Boa Nova Editora, ela vende esses cinco exemplares por R$35,90. Imagina, cinco obras, dá quase menos de R$10 cada uma. R$7. Entende? Então, você pode e deve conhecer, até porque você não está levando sua esposa no centro espírita, você não está levando seus filhos. Se você não conhece e não corrige aquele que esteja errado, está todo mundo aprendendo errado. Imagina se 100 pessoas que estão assistindo a palestra também não conhecem, vão aprender errado. E aí o expositor, em vez de fazer um benefício, está fazendo um malefício à doutrina. Então é importantíssimo que você estude a doutrina espírita exatamente por isso, para que você, inclusive, avalie. Nós acabamos de vivenciar aqui um problema, uma questão que o Alan mencionou. Alguém que já conhece alguma coisa da vida de Einstein ouviu o Alan falar um ato falho de alguma coisa que dava conotação que Einstein não tinha moral. E ele logo apitou. Então, o que acontece? É claro, porque nós somos seres humanos. Às vezes a gente sabe o que tem que dizer, conhece o que tem que dizer, mas às vezes por falha na comunicação, a gente dá uma ideia errada. E se a gente dá uma ideia errada e aquilo não é apontado, a gente não tem tempo de corrigir. Então ele corrigiu, o Alan logo colocou aquilo que ele entende, corrigindo exatamente aquilo que possa ter dado uma interpretação errada. Então na doutrina espírita e no centro espírita, nós temos que conhecer a doutrina, até para inclusive aquele palestrante que você viu que não conhece a doutrina, aquele que convida tem que pensar duas vezes. Se realmente não conhece, primeiro vai conhecer e passa um tempo sem convidar. Então, porque nós não podemos, para agradar aquela pessoa, para não ferir a suscetibilidade daquela pessoa, permanecer convidando porque ela é boazinha. Então, o Alan faz o comentário da próxima, Alan. Isso foi a ideia que se levou. Agora, a conduta moral do palestrante. O Espiritismo é uma doutrina que nos leva, pelo entendimento, à reforma do nosso eu, do nosso íntimo, na direção de uma conduta moral respeitável numa vivência cristã. Se o expositor é espírita, deve se comportar de acordo com o conhecimento doutrinário que possui. Kardec diz que se conhece o verdadeiro espírita, entre aspas, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, fecha aspas. E aí, mais uma frase também: não faço preleções em torno do bem, porque carrego muitas faltas. Eis o engano. Aguardar a perfeição para indicar o bem, impedir-nos-ia de apregoá-lo, de vez que, por enquanto, ninguém existe perfeito sobre a terra. Se as tuas palavras de amor no conjunto ainda não te refletem todas as qualidades e sentimentos, pondera que ensinando aprendemos e que apontando o roteiro correto aos outros somos especialmente obrigados à retidão. Essa é de César Gonçalves, essas palavras do livro Falsas Ideias, Seareiros de Volta. Assim, o expositor espírita não pretenderá ser santo, mas será alguém sinceramente empenhado em manter um bom padrão moral e uma vivência cristã, afastar-se-á dos vícios, mesmo os mais corriqueiros, como o de fumar, cumprirá seus deveres no lar, na vida e em sociedade, no centro, tendo como lema trabalho, solidariedade e tolerância. De outro modo, o seu exemplo mau anulará a sua palavra, por mais brilhante que ela seja. Poderá ainda lançar descrédito sobre a sua moralidade dos espíritas em geral e a dúvida quanto à eficiência da doutrina na moralização da humanidade. Todos os recursos e técnicas de exposição poderão malograr caso o expositor não pratique o que prega. O que você tem a dizer, Alan, sobre isso? Eu posso falar de cátedra esse assunto. Então, assim, nós evangelizamos ao próximo muito mais com nossos exemplos do que com nossas palavras. Não adianta você ter um belo discurso e uma atitude condenável. As pessoas vão olhar muito mais o que você faz do que o que você fala. Certa ocasião eu fazia uma palestra, acho que eu já contei aqui, mas acho que cabe novamente o exemplo, sobre comportamento moral, sobre conduta, sobre justamente esta correção na vida, e falando que era difícil, que a gente realmente precisa ter bastante força de vontade para se corrigir. Estávamos inclusive aqui fora falando que o nível evolutivo nosso agora talvez seja o mais difícil de passar, porque nós, quando errávamos com ignorância, errávamos sem grandes complicações porque ignorávamos o que fazíamos. Hoje nós sabemos o que é certo e errado e continuamos errando. Então o nosso comprometimento é maior, porque erramos sabendo que estamos errando e continuamos errando. Então saio eu dessa palestra de noite, no outro dia cedo eu vou ao banco. E eu chego atrasado ao banco, eu precisava descontar um cheque que eu estava com pouco tempo num banco Bradesco, que é filas homéricas. E eu cheguei 10 para as 4, o banco fechava às 4, e eu precisava pegar aquele dinheiro e depositar numa outra conta, num outro banco. A hora que eu cheguei, eu olhei aquela fila e falei, não vai dar tempo. Que coisa. O segundo da fila, meu amigo, fala até com a voz baixa, ei, Alá, o que você vai fazer aí? Aí eu falei, eu vou descontar um cheque. Ele falou, me dá aqui. Deu vontade de passar o cheque para ele, porque afinal de contas eu resolveria o meu problema. Mas falei, não, obrigado. E ainda você toma de tonto. Ainda o cara olha para mim e fala, você é tonto, né? E eu falei, tá bom, sou tonto. Mas coloquei o cheque no bolso e fiquei quieta na fila. Nesse momento a senhora bate nas minhas costas atrás. Ela falou, Alan, estava só vendo o que você ia fazer. Estava na sua palestra ontem. E agora eu entendi que você realmente se esforça em comportar. Nossa, que deu vontade e deu vontade, né? Vontade deu. Mas olha a situação. Se eu, naquele momento, tivesse dado o cheque, tudo que eu falei na noite anterior, aquela senhora nunca mais ia acreditar na minha palavra. Mas aquele cara é garganta. Falando pra todo mundo, falando, ele fala e não faz. Então, assim, o comportamento do palestrante, ele é exemplo. Da mesma forma que o comportamento do padre é um exemplo, como o do pastor. Eu vou aproveitar a fala do Alan. Uma ocasião, a minha filha estava na fila do Pão de Açúcar comigo, e a pessoa da frente foi professora dela. E aí a minha filha disse assim, pai, essa senhora foi minha professora. Ela era excelente. E eu não perdi a oportunidade. Não diz ao Evangelho que nós temos que fazer todo o bem que puder. Eu bati nas costas da moça, da senhora, e disse assim, olha, veja o que a minha filha me falou. Essa senhora foi minha professora e foi excelente. A senhora já pensou se a senhora tivesse enrolado, né? Porque isso aí nós temos que evidenciar. Sim. Entendeu? Quer dizer, em toda oportunidade que a gente tiver para evidenciar o bem, nós temos que fazer. Aí existe uma outra coisa que é a técnica, né? É como se fala, da maneira como se expressa, como você consegue sensibilizar aquilo que ouve. E a Terezinha coloca uma técnica da exposição oral. ninguém faz, entre aspas, um expositor ou um orador. Quer dizer, você não vai construir o orador. Né? As qualidades são inerentes à própria pessoa. Mas, geralmente, qualquer pessoa que fala pode fazer em público, bastando que aí ela dá um caminho. Determine-se a tal. Número 2. Vença alguns bloqueios. 3. Exercite-se na oratória, que é a arte de discursar, corrigindo alguns defeitos. E quanto à técnica de exposição, procure aperfeiçoar o talento de quem o tem, às vezes mal canalizado e se perdendo sem maior aproveitamento. Mostrar os obstáculos mais comuns e como podem ser superados. Aprender a falar para o público será algo forçado que tire a espontaneidade e a autenticidade do expositor espírita? Ela pergunta, isso é uma coisa forçada? Você trabalhar para que a pessoa fale bem? Pelo contrário, é até um dever para quem pretende contribuir na difusão doutrinária oral. Como qualquer orador, o expositor espírita, se tiver bases de recursos e técnicas para a colocação de sua mensagem, por certo, obterá melhores resultados. No movimento espírita, é imenso o campo para se desenvolverem as potencialidades comunicadoras e realizar sempre, entre aspas, o melhor possível, fecha aspas, deve ser o lema do divulgador do Espiritismo. Então, ela fala muito, muito propriamente disso, e realmente nós temos que aproveitar todos os recursos que existem. Em tudo isso, nós só não podemos abraçar a técnica se ela for me tolher na espontaneidade. Sim. Né? Então, na Tribuna Espírita, nós só não podemos perder a espontaneidade. Vamos usar todos os recursos possíveis, né, e imagináveis, no sentido de expormos aquilo que nós queremos apresentar como ideia da doutrina. Agora, não podemos perder a espontaneidade. Porque pregar e orientar, segundo o Espiritismo, de forma formal, de forma coloquial e sem espontaneidade, você começa a prejudicar a mensagem. Tá? Então, por exemplo, existem coisas, você usa lá aquelas transparências, ou aqueles slides, PowerPoint, você não fica carregando aquilo de mensagem. Né? Então, aproveita a técnica. O que o pessoal diz? Coloque frases curtas. Né? Coloque uma imagem. Então a gente tem que aproveitar os recursos que existem e procurar fazer da forma mais aproveitável possível. Uma coisa que eu posso falar aqui é o seguinte: realmente existem técnicas para se falar, né? Primeiro, de maneira simples, gesticular pouco, olhar direto para um, direto para outro, olhar para um lado, olhar para o outro, não ficar estático, se movimentar, ter um tom de voz agradável, nem muito alto, nem muito baixo. Ter um português correto, porque falar o português errado é horrível, né? Você ser claro, você ser conciso, saber o momento de dar a pausa, tudo isso é técnica de oratória, né? Geraldo, e outra coisa também que queria comentar é o seguinte: os dirigentes têm que ter uma responsabilidade sobre isso. Se eles ficam escalando pessoas que não têm essa técnica, quer dizer, praticamente estão jogando fora uma oportunidade de divulgação da doutrina. Sim. Entendeu? Quer dizer, então eles são responsáveis. O orador pode não ter a responsabilidade ou não ter a técnica adequada. Agora, o dirigente tem que conversar com o orador e dizer assim: olha, você precisa melhorar essa parte, porque isso aí pode ser melhorado. Se o orador permanece naquela, cai fora. Entendeu? Porque nós temos a responsabilidade do dirigente que escala alguém para a tribuna. É exatamente essa. Ele tem que pegar o melhor que vá divulgar. Ele é corresponsável. É isso aí. E aí, Alan, é uma coisa que eu até vou jogar para você, que a Terezinha foi muito feliz, ela fala em técnica e depois ela fala em amor. E aí eu ia falar, mas quando eu vi isso, eu vou... Né, você quer falar alguma coisa sobre a técnica? Porque depois eu queria entrar nesse negócio do amor, que eu acho muito interessante. Não, eu acho que a técnica, por sinal, olha só, tem muita gente... Eu utilizo PowerPoint, por exemplo, há muitos anos. Inclusive, a gente vê um monte de casos a ter uma tela, um projetor. Eu tinha o meu, eu levava para todo lado e daí o pessoal foi se adaptando a colocar. E realmente, Hoje você sabe que numa transmissão do conhecimento você pode usar o visual, o auditivo, o gestual, são várias técnicas para que a ideia seja transmitida. Por sinal, eu até falei semana passada, eu tenho estudado muito sobre isso, que a verdade, ela mais é um sentimento do que um conhecimento. Você mais passa a verdade através de um sentimento real sobre aquilo que você acredita, porque se você passar um conhecimento sem você estar acreditando nele, ele pode não ser percebido pelo outro. Fica vazio, né? Então a gente precisa usar os recursos, mas... Se você não acredita, vai querer o quê? Né? Quem que vai acreditar, né? Mas às vezes os recursos atrapalham. As pessoas se perdem, as pessoas carregam, usam muitas cores, muitas imagens, e aquilo fica cansativo para quem está assistindo. O tom de voz e tudo isso. Então, técnica realmente é a pessoa que quer se comunicar, vai estudar. Tem vários livros, vários cursos, vai estudar. Daí vem a outra parte que você vai citar agora. E aí é uma coisa interessante, que o expositor, isso é uma opinião minha, ao entrar na plateia, ele tem que sentir quem é o público para ele falar aquilo que o público está precisando. E lembrar que aquele que ouve não é só intelecto, é intelecto e sentimento. É. E a absorção do que você vai passar, passa pelo intelecto e pelo conhecimento. Então não é só técnica. E é isso aqui que ela vai falar e que eu vou ler e passo para o Alan e para o Luiz. Na oratória, a clareza e a simplicidade devem caminhar a par com a objetividade e o conhecimento do assunto e com a sinceridade de quem fala. Sem um pouco de amor no coração, você transmitirá a aridez da alma. Um computador também transmite mensagens. Mas fale com o coração e, por certo, suas palavras encontrarão eco nos corações. Quanto ao uso da palavra, por ser o maior veículo de comunicação entre os homens, há necessidade de muito equilíbrio e sensatez quando usamos do verbo para nos comunicar, pois que quando falamos podemos construir ou destruir. É mister que haja sinceridade e fraternidade no coração para que o pensamento, ao traduzir-se em palavras, não se vista da falsa humildade que não convence, da exigência que deprime. Falemos com doçura às pessoas, sem dramas ou pieguismos, mas de forma a traduzir equilíbrio, pois quem assim conversando edificaremos, não nos esquecendo nunca de que podemos enganar aos homens, mas a Deus ninguém engana. Eu só finalizo isso e passo a palavra para vocês, que eu já participei de uma palestra em que o expositor começou esses PowerPoints, e no meio da palestra ele sentiu que aquilo não estava mexendo com o público, não estava sensibilizando o público. Ele ligou o expositor, botou uma cadeira e começou a sentar. Ligou o projetor. Aí a palestra cresceu, a participação de todos. Então, depende do público, hora precisa, hora não precisa. Agora eu passo a palavra para o Alan e depois para o Luiz. Não, eu já mudei palestras inteiras no transcurso dela. Eu comecei um assunto... De um jeito? E porque a gente que... São 32 anos que eu faço palestra. Então você vai olhando nos olhos assim, das pessoas, você vai vendo o retorno do que você está falando, né? E aí você percebe aquela frieza, da mesma forma que tem, por exemplo, eu acredito muito que o palestrante deve ser sempre apresentado nas casas espíritas. Quem é a pessoa que está falando? Sim. Qual é o conhecimento que essa pessoa tem para compartilhar comigo? Essa é uma hora de preparo do dirigente para preparar a plateia. Olha, agora vocês vão escutar uma pessoa que entende desse assunto. Eu acho que isso é uma coisa que falta muitas vezes na casa espírita. Puxa vida, apresenta o palestrante, fala do palestrante, fala, esse palestrante tem essa experiência, esse conhecimento, faz isso, faz aquilo. A pessoa fala, pô, esse não é um cara qualquer que está aqui falando. É um cara que estuda. Aí você começa a falar e você vai olhando que não tem um retorno. Então muda a técnica. Muda totalmente. Muitas vezes eu uso o PowerPoint, mas como um apoio, não como uma única palestra lá. Eu não vou lendo tudo que está ali, senão não tem sentido. Uma coisa mecânica, né? Eu faço constar do PowerPoint aquilo que eu quero dar ênfase e quero que as pessoas me acompanhem na leitura. E que mostrando ainda, ó, essa parte, Eu tirei de tal livro, eu sempre ponho a referência para a pessoa poder ir lá e incentivá-la ao estudo, à leitura. E infelizmente não é o que a gente encontra por aí. Então você mudar o rumo da prosa e às vezes até mudar o assunto que você foi falar, é onde o Luiz falou, a gente tem que manter a intuição ligada. A intuição, a percepção do público, adaptar a linguagem. Muitas vezes eu traduzo palavras, às vezes você usa uma palavra mais... menos usual, eu trago uma palavra mais usual para as pessoas ficarem com mais facilidade na compreensão, porque nós estamos transmitindo uma mensagem, e se essa mensagem quer atingir o coração das pessoas, você tem que falar na linguagem que elas vão codificar como delas, não com a sua, mostrando conhecimento, retórica. Luiz? Não, tudo bem, o Alan já explorou a questão. E só lembrando assim, tem pessoas que têm aquele magnetismo tão impressionante que muitas vezes com um palavreado simples, com um discurso até pobre de linguagem, ele convence mais pelo exemplo, pela bondade com que fala. Né? Eu corrigiria, não é pobre, mas não, assim, não é sofisticado. Não sofisticado, tem razão. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 57 minutos, 58 minutos, estamos... como dizia um locutor esportivo, o tempo passa, né? Então, as últimas palavras do Luiz. Amanhã nós estaremos na União Espírita de Piracicaba novamente. Sábado nós fizemos a palestra lá para cobrir um palestrante que não pôde ir. E amanhã estaremos lá de novo fazendo a palestra às 8 horas da noite, na União Espírita de Piracicaba. Eu peço as últimas palavras do Alan e peço também, Alan, que você faça essa prece final. Bom, eu vou desejar a todos uma semana excelente, antes de mais nada, e que os nossos amigos espirituais que nos acompanham durante o nosso trabalho de estudo, que nos acompanhou aqui, que nos acompanhou você na sua casa, abençoe os nossos lares, abençoe os nossos seres e que possamos ter uma semana repleta de muita luz. E muita experiência que nos eleve a moral e a paz. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.